tamanho do sonho que queremos ver. O drible que ninguém pode prever. Uma emoção que nos resume, uma paixão que nos une. O Brasil que podemos ser. O povo que quer acreditar de novo. Que pode vencer, que fez por merecer. É mais do que torcer, é sobre. Tem que aprender uma entrada de podcast. Tudo bem, estamos aqui com André. Boa noite. Se apresenta aí, Fábio. Sou o Fábio, boa noite. O seu host de hoje é o Gustavo. Com o Caio. Olá. Com o Danilo. Oba. Com o Lasca. E aí, galera. E é isso aí. Pronto, vamos começar. Então o André aqui não tá aqui, no caso tá pegando água ali. Ah, ele tá fazendo cocô? Não, tá pegando água. Tá, mas daqui a pouco ele volta, beleza. O negócio é o seguinte, vamos começar aqui com as perspectivas dos placares anteriores. Começou de novo? É, começou de novo. No caso ele já terminou de fazer um pouco. Você lavou a mão? Não. André, olha só, ainda bem que você chegou, André. Queria falar com você um negócio. Lembra da perspectiva que a gente fez? Lembro. Você conseguiu errar todos os placares. Parabéns. Você não acertou nenhum nunca. Parabéns, você foi o pior de todos os quatro integrantes. Puta, você ganhou o troféu, mancha nada. Você não, mas eu acertei a Croácia em primeiro e a gente em segundo. Não. Você botou que a Argentina ficava em primeiro e a Nigéria em segundo. Nossa. Ah, você errou os dois. Você cheirou o Smegma. Pô, oh, mano, mas seria o que eu colocaria também. O quê? Nigéria? Mas eu coloquei Brasil, quem? Brasil. Eu sabia que a Croácia era tão boa. Nossa, mas eu colocaria a Islândia na frente da Nigéria. É? A Islândia? Eu colocaria. Ah, não, tá bom. Isso não significa que eu ia acertar. Ele tá nos pinininhos. Você quer usar os... Irrelevante, ó, dos que a gente fez aqui, quem mais acertou foi o Alessandro. Acertou 5 no total. E dos confrontos das oitavas de final, acabou dando 4 dos que ele realmente tinha feito. O seu deu um. Deu, na verdade, deu Argentina e França. Só que você botou como a França tem segundo e a Argentina em primeiro. Cacete, cara. É, pois é. O meu também deu 4. Com 4 confrontos iguais das oitavas. O do Fábio deu 3 e, enfim. O Alessandro foi o que mais acertou. Acertou 5 no total de cada grupo. E como premiação, ele não foi convidado a participar desse, né? Exatamente. Eu não quero que ninguém tire meu posto de melhor palpiteiro. E como que o Alessandro consegue? Ele nem assiste futebol, filho da puta. Por isso que eu deixo as minhas participassem, porque aí elas iam acertar mais que a gente. Quem menos assiste, geralmente é o que mais acerta. Quem menos assiste é o que mais acerta. É. Não? Beleza, isso aí vai ser cortado. Não? Mano, o bolão lá do trampo, velho. Eu tenho certeza que os caras que ganharam são os caras que não. Não tem nenhum. De porra nenhuma de futebol. Não, os caras já ganham um bolão. Mano, eu não fiz 100 pontos. Mas quem que ganhou? Ah, foi um cara. Esse ano foi um cara. Foi um cara. A mina que ganhou. O meu foi um boa, 2014. Duas mulheres ganharam? Duas mulheres ganharam. Elas não ficaram nem, tipo, entre os 20 primeiros, a mina que ganhou. E você? No último. Eu fiquei, mano, muito lembrado. Uma delas, ela trabalha diretamente comigo, ela pegou o bolão dela e entregou pra uma sala lá do nono ano preencher. Aí os caras preencheram pra ela, ganhou, velho. É mesmo? É sério. Mas é bem normal. Minha mãe, eu preenchi hoje um pra minha mãe. É, então. Você preenchia, mas você também não ganha porra nenhuma, velho. Ah, eu acertei 3 palpites aí, 3 confrontos. O meu? Ah, mas... Mano, quem não entende, geralmente acerta, velho. Eu tô falando sério. Não, como eu não entendo futebol? Não, necessariamente. Eu assisti todos os jogos. Ah, se você tá acompanhando todos os jogos da Copa, aí são outros 500. Mas agora você mas tem agora, que acertar todos os oitavos, quartas, semifinal. Mas não esquece que agora troca o campeonato. O campeonato muda. Não muda, sim, não. Sim, lógico que muda. Não muda. Por exemplo, tem seleção, tem seleção que perde muito. Por exemplo, a Bélgica... Perdeu muito. Ela vai perder muito, porque ela não é uma seleção copeira. Porque ela vai pegar o Japão? Não. Ela pode não perder pro Japão, mas se ela pegar Brasil ou México, ela cai fora. O México? Se o Brasil perder pro México, o México passa pela Bélgica. Eu acho que não. Eu acho que a Bélgica cai pro Brasil. Se pegar qualquer seleção um pouquinho melhor, ela cai. Eu já tava torcendo. Como não? Olha como que o Uruguai joga. Pô, não, teve a Copa de 2010, o Uruguai tava uma merda, chegou em terceiro. Quarto. Mas quarto. O México tem quarto aquela perdeu, de sempre ter a mexiqueada, né? Que... É. Eles quase não classificaram. Muito deles, eles... É, mas nessa daí eu não tava esperando nada do México. O México ter passado justamente o México ganhou da Alemanha, né? Não, mas então, eu não tava esperando nada. Rodada. Mas na rodada, se a Alemanha não dá uma de México, o México tava fora. Os comentaristas mexicanos mesmos falaram que quando eles ganharam da Alemanha, eles estavam bem felizes, né? Que fizeram um puta feito. Mas agora eles tomaram de 2-0 pra Coreia. A Alemanha? A Alemanha. E eles tomaram de 3-0 da Suécia. E eles tomaram de 3-0 da Suécia. Mas e eles ganharam a Alemanha. Ganharam da Coreia, e a Alemanha ganhou da Suécia no último minuto. Com um gol de PSG. Ou seja, mas isso significa... ou seja, eles não fizeram muita coisa. Ou seja, não significa nada. Porra nenhuma. Não, não, não. Significa que eles não fizeram o que eles acharam que tinham feito. O México é a seleção que mais arremates dá a gol e mais que recebe arremates a gol também. Cara, e o Brasil é a seleção que menos recebe. Eu gosto de ver essa seleção mexicana jogar. Eu gosto porque eu gostava do Osório do São Paulo. Eu achava que o São Paulo podia perder, mas perdia como time grande. Cara, atacava. Mas o André não é clubista, velho. É incrível, velho. Mas não. Eu gostava dele quando ele era treinador de São Paulo. Por quê? Porque ele gosta do meu México porque ele gosta do Osório. E daí? Eu também tô torcendo pra Colômbia, mas e daí? Não, mas o que você viu a Colômbia com o Palmeiras? Domina lá. Ah, porque tem o Wilson Borja, os únicos jogadores do Palmeiras que tem lá. Ah, mas eu torço pra Colômbia mais por histórico, por causa que eu curtia jogar com o Rincón, com o Valderrama. O Borja não é titular. Não, mas ele tá na seleção, ele foi Falcão. Falcão Garcia. É, o trio de ataque. Aliás, o Borja não tá com o quadrado, porque ele entrou no meio Rames. Esse quadrado joga pra caralho. Joga pra caralho em Copa. Ele e o Rames. Acaba a Copa, velho. Esses caras não jogam um pouco. Eu falava muito do Thomas Müller. Eu acho que o... É, o Müller não tá jogando nada. O Rames. Mas o quadrado eu também acho. O quadrado ainda joga a bola fora da Copa. Puta, na Juventus ele jogou bem. Ele fez uma temporada boa. Mas ele é titular, né? É titular. Não, é um dos jogadores principais. É ele, Douglas Costa e Dybala. E o Dybala no meio. O Dybala é menos... Na frente é o Higuaín. Quem que é? Mas e o Douglas Costa é banco, então? É, ele reveza com o Mandzukic na ponta esquerda lá. E o próprio Dybala também reveza, porque ele não é tão titular quanto o quadrado. O quadrado é mais titular que todos esses. Ah, é? É. O time da Juventus é um time mais da hora, porque é o Buffon, as três zagueiras. É, o Higuaín tá lá, né? O Higuaín tá lá, né? O Buffon se aposentou. É, o Buffon parece que vai pro PSG. Tentar ganhar uma Champions. Tentar ganhar uma grana. É que tentar ganhar a Champions, ele tinha que ir pra um time decente, não vai ser eu. Ô, louco! Era melhor continuar no Juventus do que no PSG. É mais fácil ele ganhar. A Juventus não foi porra nenhuma. O PSG, na Juventus ele ainda chegou em duas finais. E recentemente. É? E pouco tempo. Perdeu, tudo bem, mas recentemente chegou a duas finais. O PSG chegou na final quando? Na verdade, o Real Madrid também foi empurrado nessas três finais aí. O Real Madrid conseguiu ser empurradinho assim. Não. Colocaram ele ali. Mas eu posso falar uma coisa? Mano, o VAR também eu acho ele meio... Ele apita pra quem ele quer também, viu? Acho que não, hein? Não concordo. O único erro que eu vi na Copa com o VAR foi o gol da Sérvia. Quer dizer, o lance da Sérvia contra a Suíça. Que os dois abraçaram que o cara. Que os dois abraçaram o Sérvio, não teve VAR. E o juizão deu falta do Sérvio. Mas não teve VAR. Mas deveria ter VAR. Acho que tem VAR. O próprio VAR. O próprio gol da Suíça contra o Brasil. Que, assim, por mais que não tenha sido pra tudo isso, não era muito isso. O Boateng fez uma falta clara também. Eu acho que não. Não, o Boateng fez um pênalti claro. Mas o que eu acho, gente, mas é o seguinte. Só uma coisa, eu sou defensor do VAR há muito tempo. Eu acho que... Eu sou muito defensor do VAR. Eu também. Por mais que você pode falar, ainda contém erros, mas você reduziu muito o número de erros. Tudo bem, mas... Quantos erros que o juiz ia cometer sem o VAR? Que o VAR foi lá e o cara voltou atrás. Da Colômbia mesmo. Mas o que me passa a impressão... Mas melhorou, Caio. Melhorou. Se você dizer que piorou... Não, tô dizendo que piorou. É que fica mais... O que me passa... O erro fica com mais cara de fraude, de trapaça. Eu acho. E outra, o que me passa a impressão é que, assim, eles pegam seleções específicas. Não, mas olha só, vocês acham... Eu acho que... Sistema de rádio deles é interligado. Eu acho que as duas coisas... Acho que as duas interferências do que aconteceu no jogo do Brasil, eu acho que não foi falta do cara da Suécia em cima da Suíça, em cima do Miranda. Eu acho que não foi. Eu achei que foi. Eu achei que não foi. Eu não achei que foi. Eu achei que foi de boa. Mas a falta do gol foi. E eu não achei que foi pênalti também. Mas não, pênalti eu não sei. O pênalti dá pra marcar. O lance onde teria o contato, toda a transmissão, todos os replays cortavam. Que todo mundo esperava o contato em cima e o contato era embaixo. E aí não passava. A única vez que passou foi que o Danilo falou, ele vai tocar o pé ali. Aí eu falei, puta do cara. Aí eu nunca mais vi essa imagem. Eu acho que não foi. Mas só mostra a hora que toca o pé e corta. Olha, dá pra ver se aquilo é suficiente. Mas eu acho que isso descaracteriza o VAR. Ele falou, eu achei que foi, eu achei que não foi. Pronto, na dúvida é matou. O que deu. É o que marca, que o juiz marcou. Exatamente. Isso descaracteriza o VAR. Justamente por isso. Porque quando começa a virar, como é que é o nome? Interpretativo, o VAR não é eficiente. O VAR ele é eficiente pra coisas óbvias. E que os juízes erram muito. Por isso que no jogo que teve lá um jogo lá que o VAR tava apitando toda hora, mano. Que o juiz era paraguaio. Qual que foi o jogo? Puta, bom. Tava o Cristiano Ronaldo lá, que ele fez, deu lá uma agressão. Foi contra o Irã. O VAR tava apitando toda hora nesse jogo aí. Foi uma bosta. E o cara que tava dando ordem lá pra chamar pro VAR, o cara tava fazendo umas cagadas foda, porque era um lance total interpretativo e os caras estavam chamando o juiz pra parar o jogo toda hora pra ver, toda hora pra ver, toda hora pra ver. É que às vezes vem por um ângulo diferente, ele pode mudar de opinião, mesmo sendo um lance interpretativo. Mas era, eu não vi o lance, era que o Cristiano Ronaldo ter sido expulso? Eu achei que o amarelo foi suficiente. Ah, então já descaracteriza o VAR. Mas aí o VAR, ele parou o jogo. Ele falou assim, pô, cartão vermelho. Falou pro juiz sair lá e ver o negócio, entendeu? Então o VAR foi acionado irregularmente aí, tá ligado? Não, porque então, mas discutível. Se o VAR acionou, é que teoricamente o VAR entendeu que não era discutível, era a expulsão na certa. Exatamente. Mas aí o juiz foi lá e falou, não, isso aí é discutível, eu vou dar amarelo. Exatamente. Bom. Foi exatamente como funciona. Mas eu acho o VAR legal. Eu também porque acho. Ele vai eliminar alguns erros claros. E outra coisa que é legal... E o que é claro, assim... Mas é duro quando o erro é claro, que nem foi o lance que o Caio falou do Boateng e ele não faz nada. Sim, mas eu acho que assim, o que eu sempre falei, 100% dos erros ele não elimina. Não. Mas eliminar 50, 60 já é um puta avanço. Não, mas por exemplo, já... Se eliminasse 10 já é um avanço que tem que ser aplicado. Porque você tá diminuindo os erros, não importa a quantidade. Por exemplo, sem o VAR, a Colômbia não teria passado de fase. Na verdade, o Pekerman não jogou no nível hard, né? Porque não botar o Mina no primeiro jogo, fodeu. Não, mas eu tô falando do pênalti novo. Ah, o problema foi não pôr o Mina. Se não colocar o melhor cara do time, é o Ramis Rodrigues. Não. O cara vira pra mim e fala que o Mina tem que estar na seleção da primeira rodada. Da primeira fase, eu acho. Na seleção Vamos lá. No primeiro jogo, o cara que ele colocou fez um pênalti e foi expulso. Com 5 minutos. Mas ele é zagueiro, ele é volante. Mas ele entrou no lugar dele. Não. Porque tinha um zagueiro jogando na frente. Ele entrou no lugar do Zapata, se eu não me engano. Ele era volante. Ele era volante. Bom, tudo bem. Então, segue o jogo. Mas de qualquer forma, ele fez o primeiro gol, mas eu acho que ele tem que estar na seleção do campeonato. Ele tinha que ser o centroavante. Porque é o seguinte. Só falta falar isso. Pera lá. Nos jogos que ele jogou, a Colômbia não tomou um gol. Não, o técnico é o Osório. É. Pera lá. Nos jogos que ele jogou, a Colômbia não tomou nenhum gol. De meio, o Cueva. E ele fez dois gols nos dois jogos que ele jogou, Como é que você vai falar que o cara não é importante pra falar da Colômbia? O Ramis Rodrigues é importante? É importante. Claro, em nenhum momento eu falei que não é importante. Mas o Mina fez o primeiro gol do primeiro jogo, que a Polônia estava jogando melhor e que mudou todo o jogo e fez o único gol contra o Senegal que ganhou o jogo. Eu acho justo entrar o Mina, porque ele foi decisivo. Não, falando tomou nenhum gol, que era a tua tese. Ele jogou dois jogos, não tomou nenhum gol. Ele anulou a porra do Lewandowski, que é um dos melhores atacantes do mundo. Então tá bom. Como é que você vai falar que o cara não jogou bem? É clubismo falar que o cara jogou bem? A Polônia não jogou bem contra a Polônia? Ninguém. Mas ele teve 5 oportunidades e nenhuma ele conseguiu fazer gol. Até aí, no Mundial de 2000, o Perdigão anulou o Ronaldinho Gaúcho. Não, não foi o Perdigão, foi o Ceará. Ceará, é verdade. Mas o Ceará é mau jogador. O Ceará não é mau jogador. Não, um é Ceará. Mas o Ceará... Por um acento. Só que é o seguinte... É verdade. Mas o Ceará tinha 30 e poucos anos e estava jogando bem no Cruzeiro até pouco tempo. O Ceará não é mau jogador. Tudo bem, ele não é um excelente jogador porque lateral não existe nenhum bom. Mas ele, como lateral defensivo, ele cumpre bem. Como lateral não existe nenhum bom? Cafu, cara. Cafu não. Hoje em dia? Não, os dois da seleção brasileira, Daniel Alves e Marcelo. É fraco. Concordo. Tem deficiências. São os melhores. Tudo bem, mas são fracos. Os melhores do mundo, mas aí que tá. Mesmo os melhores do mundo têm muitas deficiências. Eu concordo, isso concordo. Bom, tudo bem. O lateral, hoje não se tem lateral. Como antigamente. É, razoável. Não, velho. No mínimo, bom. Não, tudo bem. Porra, quando a gente tinha, por exemplo, o Cafu e o Roberto Carlos, era, mano... Eram laterais equilibrados. O próprio Júnior, que era um lateral bom, você tinha o... Qual que era a reserva do Cafu na época? Em 2012 era o Belete. Era o Belete, é verdade, era o Belete. Em 2006 era o Cicinho. Não, mas o Cicinho era... Engraçado que os dois eram de São Paulo, né? Nas duas Copas, uma era de São Paulo. Que lembrou, né? Não, eu lembrei. Eu só lembrei que foi disso. Mas mesmo. o Cicinho era o reserva do Cafu. Posso lembrar uma coisa? Luizão era a reserva do Ronaldo. Fenômeno. Era mesmo. Mas ele tava no Grêmio. Ele tava no Grêmio, não tava no Corinthians. Tá legal essas observações, mas foda-se. O Luxemburgo era o técnico do Corinthians. Mas até aí, ir pra seleção. Legal. O Luiz não jogou no Palmeiras. Agora, os últimos dois técnicos, né? A gente tem o Dunga no meio. Mas os dois... Um dos dois últimos técnicos é o do Corinthians. Dois dos últimos três. E o próximo vai ser o Fábio Carilli. Vocês sabem, né? Os três dos últimos. Então pode ser os três dos últimos quatro. Acabou a carreira. Porque foi o Parreira. É verdade, foi o Parreira. O Parreira saiu do Corinthians. Vamos pegar essa seleção brasileira. Marquinhos, Paulinho, William, Fagner, Cássio, Renato Augusto, quem mais? Não, tem muito jogador. Olha só, quem não é jogador do Corinthians é ex-internacional, obviamente. Isso porque o Tite é mais realista do que o André Júnior. Isso porque não podia convocar o Romero. O Romero pra mim era titular na posição do Neymar. O Diego Costa, pra mim, ele ia ser titular do Brasil. Se ele fosse brasileiro. No lugar do Jesus. Se ele fosse jogar pela seleção, porque o Brasil. É que assim. Agora ele vai defender o Jesus. Não é questão de defender o Jesus. É mérito. Não é clubismo. Não, eu acho, por exemplo, que a posição do time dele. A posição que o. Que é esse. É que nem eu falando do Renato Augusto. Não, Renato Augusto tem que estar na seleção. Pera lá, é diferente. A posição que o Tite tá mandando o Jesus fazer na Copa. O Roberto Firmino tem que jogar. Mas eu não sei. Que ele tá botando pro Jesus fazer, ele tá pedindo pro Jesus ficar parado. Jesus não é jogador de fazer essa posição. Jesus estava sobre as águas. Né? Mas tinha três caras que estavam querendo sair. Tinha um que eu não concordava, que era o Paulinho. Eu não era afim que o Paulinho saísse. Eu gosto do Paulinho. Acho que o Paulinho... Depende. Mas Paulinho, os dois jogos, ele não jogou nada. Não sei se não foi só ele que não jogou nada ou o jogo não tava pra ele. Também acho. Não. Ele fez o gol com infiltração do jeito que todo mundo gostou. Eu vou fazer um parênteses. O jogo contra a Argentina, nas eliminatórias, o Tite colocou aquela merda daquele Fernandinho, que eu não sei até hoje por que tá na seleção. Concordo. Não gosto do Fernandinho. Tava tomando um baile do Messi. Se eu sou técnico. Aí ele catou e trocou. Ele colocou o Paulinho de primeiro volante pra marcar o Messi. Ele jogou bem. Muito bem. Aliás, na minha opinião, foi o melhor jogo dele na seleção, foi aquele. Ele não fez nenhum gol. Ele não precisa atacar pra jogar bem. Só que nos dois primeiros jogos que ele jogou mal, ele nem defensivamente e nem ofensivamente foi efetivo, foi destaque. O Paulinho, pra mim, assim, tem tudo pra defender ele, né? Porque, porra, ele ganhou Libertadores pro Corinthians, ele ganhou... Não, mas ele é bom jogador, não é só por causa do Corinthians. Não, acho que ele é um... Mas assim, eu vou falar mal dele, porque ele, na Copa das Confederações em 2013, ele jogou muito. Sim, ele era o segundo jogador. Na Copa do Mundo de 2014... Ele não jogou nada. Tanto que no último jogo para a Alemanha, ele perdeu a posição pro Fernandinho. Entrou o Tite, o Tite começou a chamar ele de novo, tava jogando bem, tá jogando muito, tava jogando legal. Antes de começar a Copa, ele falou assim, puta, ó, se tem uns caras que eu não confio ali, eu queimei a língua. Para mim, o Felipe Coutinho ia assumir, o Gabriel Jesus ia assumir, o Paulinho ia assumir, o Marcelo ia assumir. É. Eu tinha falado tudo isso pra vocês. Mas tinha o Marcelo. O Marcelo ia assumir. O Danilo ia assumir. O lateral direito. O que ganha dinheiro, entendeu? Ah, tá. O que ganha dinheiro, a gente fala dele, porque ele ganha dinheiro. Entendeu? O Marcelo mesmo. Deixa eu finalizar, cacete. Vocês não deixam finalizar. Não é vocês, agora. Finaliza. Agora, deixa eu finalizar. Finaliza. O Felipe Coutinho, pra mim, é o melhor jogador da Copa até agora. De todas as seleções, é o melhor jogador da Copa. O restante, eu não me arrependo de ter falado com quem mal. O Marcelo se machucou no último jogo, entrou o Felipe Luiz jogando muito mais do que ele. O Danilo se machucou no primeiro jogo, entrou o Fagner, que pra mim não deveria estar nessa escalação, que eu tinha falado antes pra vocês também, que eu achava que não ia virar, e ele tá jogando melhor do que ele. Entendeu? O Paulinho, cara, nos dois primeiros jogos ele não jogou nada, nada, nada. No terceiro jogo que ele foi infiltrado, que ele jogou do jeito que ele jogava na Libertadores, que ele jogava na época do Mundial, ele jogou bem. Legal, vamos ver como que ele vai jogar na segunda-feira contra o México. Entendeu? Porque senão é capaz de ele perder vaga. Inclusive, Caio, agora foi interessante você falar do Coutinho. O Coutinho, ele é o favorito pra ganhar o Bola de Ouro pelo site de apostas. Eu acho. Ele é o favorito a ganhar. Nesse momento, o Coutinho é o favorito. Segundo é o Cristiano Ronaldo e terceiro o Neymar. Mas, o... Na minha opinião, Neymar, o melhor da primeira fase. Neymar é um torno. É porque o Neymar, ele entra pelo nome. Porque o Messi não tá jogando nada. E o Neymar não tá, o Neymar também não, só que o Neymar, tipo assim, não tá, como a seleção brasileira, tipo, classificou com mais tranquilidade e tal, acredito que eles tenham colocado o Neymar. Olha, tem uma grande diferença entre o Messi e o Neymar, apesar dos dois não estarem jogando nada. O Messi tenta pôr a bola debaixo do braço e resolver sozinho. O Neymar, o time cara, é ruim, não é? Mas você não acha que eu acho que também tem isso. Mas eu acho que o time da Argentina não acho ruim. Você viu que aconteceu? Eu posso falar uma coisa? Mano, é eu concordo e vou dizer mais. São ruim, cara. Eu posso te falar uma coisa, André? Eu concordo com o Caio e vou dizer mais. A seleção da Argentina, quando o Messi parar de jogar, vai crescer. Porque é o seguinte, muito jogador ali, tipo assim, tem que pensar duas vezes antes do que ele tem que fazer, porque ele tem que tocar pro Messi. E até eu tava vendo uma imagem que o pessoal tava colocando, o posicionamento da seleção da Argentina e do Barcelona e tal é totalmente diferente. Por quê? Assim, o Barcelona, ele é treinado pra jogar com o Messi, com aquele estilo dele e tudo mais. O Messi não é um líder como é o Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Cristiano Ronaldo, ele traz toda a seleção do Portugal junto com ele. O Messi não, ele tenta resolver sozinho. Pô, uma seleção que tem Di Maria, que você tem Agüero, Dybala, você tem Dybala, Pavon, Mesa. Não dá. Cara, o Centurión foi o melhor jogador do campeonato argentino, cara. Mas o Mesa foi bom. Jogou aonde? Jogou aonde? São Paulo. Preciso falar? Mesmo? Eu preciso falar? Preciso falar alguma coisa? Cara, vocês precisam editar esse vídeo e mostrar pra ele depois. Não, velho. Mas ele não tá falando besteira. Não é possível. Besteira. Mas peraí. Não, não tá. Tá, o Papa não tá, mas que é engraçado é, cara. Mas ele não tá falando besteira. Só porque excepcionalmente dessa vez o André falou de jogador do São Paulo. Pois é, pois é. Mas ele não falou besteira. O Centurión realmente foi o melhor jogador do campeonato. Você vai falar que o Baiano foi o melhor lateral direito que o campeonato argentino já teve, né? Ele é lateral direito ou lateral esquerdo? E ele foi bem mesmo. E ele foi bem mesmo. Mas eu não falei nada disso. Não. Tá bom. Mas o Pavão é um puta jogador e a seleção da Argentina tem excelentes jogadores. A seleção da Argentina aconteceu um negócio que foi inédito. Eles armaram um motim, vocês viram isso? Eu vi. Eles chegaram pro técnico e falaram assim, ó. Negócio seguinte, não tá dando certo, não tava dando certo desde a eliminatória. A partir de agora, quem monta o time aqui vai ser nós. E eles montaram o time, eles tiraram os jogadores lá, que seriam os jogadores do técnico, e botaram os jogadores que eles quiserem, o Messi lá, coordenou o motim, e eles E isso daí era o que a seleção brasileira deveria ter feito em 2014, né? Não, mas olha só o que deu, tipo, no último, segundo gol contra a Nigéria, o técnico comemorou sozinho, e o gol foi que a bola chegou ao Messi, passou pelos dois jogadores que não estavam em campo quando estava o antigo técnico. Você vê quando o técnico tá perdido, o Sampaoli, cara, ele tá no banco desesperado. Ele pega, ele tira o casaco, coloca a mão assim, ele fica desesperado. Eu lembro em 2014, tem uma cena que é fenomenal, assim. O Felipão tá pra colocar o Bernard, se eu não lembro quem que era que ele ia colocar. E o Bernard, ele tá ouvindo a instrução do outro jogador. E o Felipão mexendo na prancheta sozinho ali. Eu não lembro quais jogadores que eram, se eram esses que eu tô falando. Mas que era engraçado era. Era tipo eu ser o técnico aqui, eu tá tentando passar a informação pro Fábio tá ouvindo o André, entendeu? É espetacular isso, cara. É tipo você ser professor, aí o cara vai tirar dúvida com você e fica ouvindo o dominguinho. É, isso. Não, mas eu não ligo tanto. Uma referência não tanto. E quando o juiz apitou o final daquele jogo, o Sampaoli entrou no túnel e foi embora. E os jogadores ficaram comemorando dentro do campo. É. Sim, sim. Tipo, ele deu uma comemoradinha. Mano, o cara tá desesperado. Então, nas oitavas, amanhã o Sampaoli vai estar nas tribunas ou na arquibancada, ao invés de estar no banco de reservas. Ainda não, porque ele só tá demitido. Mas praticamente... Puta, eu achei que ele ia ser demitido já. Vai ver de... Vai ver do melhor lugar a seleção tomando um pau. É. Vai mesmo. Antes da Copa começar, os favoritos eram Brasil, favoritaço com favoritaço. Segundo era Alemanha, depois Espanha, França, Argentina, Bélgica, Inglaterra, enfim. Beleza, Alemanha tava em segundo e já saiu fora. O Brasil era favorito. Antes de vocês gravarem o podcast, que eu não pude participar, o segundo podcast que eu também não participei, eu dei minha opinião no grupo e eu falei, pra mim a seleção que vai ser campeã vai ser a França. A França? Eu acho que vai ser a França, eu continuo apostando na França. Quem vai ser campeão eu acho mais difícil de afirmar, mas se fosse pra apostar dinheiro em alguém, eu apostaria na França. Olha só, agora o favorito, agora, depois da fase de grupos, é o Brasil. Ele é favoritaço. E em segundo a Espanha, que tá sem o técnico, hein? Que trocou o técnico agora. Mas a Espanha é muito pelo caminho que ela pegou. A Espanha e a Inglaterra tem tudo pra fazer a semifinal. Tem uma semifinal que tá pronta. Mas eu tô torcendo pra Colômbia, que é da Inglaterra. Espanha, jogado, lambaria, pescado. Não dá pra prever. É, também não dá pra prever. Vocês iam prever que a Alemanha cair fora? Não, de jeito nenhum. Mas se você, tirando a Alemanha, deu todos os óbvios. Não deu. Pra mim, deu. Peraí, você apostaria que a Rússia ia passar e não o Egito? Puta, eu apostaria. Você apostaria? Ah, hoje é fácil. O da Rússia eu apostaria, eu tô falando sério. Se eu não fosse apostar, eu falaria que não. A Croácia ia dar em primeiro, a gente em segundo? Não, isso eu não apostaria. Eu apostei, o Fábio também. A Croácia em primeiro e a gente em segundo? É, isso eu não apostaria também. Isso eu não apostaria. Inclusive, não. No grupo do Brasil... Mas eu apostaria que passariam os dois, inclusive, talvez. No grupo do Brasil, o Fábio falou assim, ó, o Brasil vai ganhar com 9 pontos e 2 goleadas. Eu também pensei que fosse acontecer isso. E o André falou assim, ó, a Suíça vai empatar 3 jogos. Não, mas a Suíça, do grupo do Brasil, pra mim, sempre passaria... Não empatou, não. Ela passou com 7, né? 7 passou com 7 pontos. Único óbvio. Sim. Ele empatou 2. Olha aí! Quase! Você apostaria que ia dar Colômbia e Japão? Esse era um grupo difícil pra mim, que eu torcia pra passar Colômbia e Senegal. Tá nivelado por baixo. É, mas era um grupo muito difícil. Eu acho que a Copa toda tá nivelada por baixo. Mas você tinha diferença técnica. Pergunta. Tem um grupo que teve diferença técnica. Ou melhor, dois grupos, o da Inglaterra e da Bélgica. Não, mas... Inglaterra e Bélgica. Mas daí também os outros dois, pelo amor de Deus. Era Espanha, mas e o Croácia? E a Croácia pro resto do grupo? Hã? Como assim? Não. A Croácia jogou melhor que o... A Croácia jogou muito. Mas se você fosse parar pra pensar friamente, você não colocaria a Croácia em primeiro lugar. Croácia fez. Eu coloquei, eu e o Fábio colocaram. Não sei se fez. Eu coloquei. A Croácia tem um time bom. E digo mais, a minha Croácia chegou na final. A Croácia pode não ter feito um jogo tão... Você pode falar que ela não tinha uma seleção tão forte antes? Mas pelo que ela jogou muito acima da média do time do grupo dela. É isso que eu tô querendo dizer. Ela não se nivelou por baixo. São três times. A primeira fase de 2014 melhor que a fase de 2018? Eu não lembro de 2014. Cara, eu não lembro de 2014. De 2014 eu não acompanhei tanto quanto esse ano. Eu também. Eu acho que de 2014. Não, você não viu nenhum jogo, né? Não, pelo que eu me lembro de 2014, a primeira fase de 2014 foi muito melhor. A primeira fase de 2014, gente, foi muito melhor. Eu acho que com 5-0 da Holanda na Espanha. Sim. Não, a média pra seleção brasileira, cara, fazer em 3-1 na Croácia. Não, o Brasil foi muito melhor em 2014, na primeira fase. Foi. Na verdade, não. Foi 7 pontos. Mas foi 3-1, 0-0 e 4-1. E o Neymar jogou melhor em 2014. Sim. O Neymar tava muito melhor em 2014, cara. Eu acho que ele piorou muito depois que foi pro PSG. É pressão, né, mano? É pressão. Não sei, não. Você não é pressão em 2014, não. Neymar acho que ele tá cada vez mais animado. É, eu acho. Eu concordo. Ó. O Mauro César deu uma declaração esses dias falando sobre o Neymar e sobre esse temperamento dele. E ele fala, ninguém do staff dele dá uns puxão de orelha nele. Não, olha só. Ninguém do staff dele chega nele e fala, meu, você tá errando nisso. Não, foi pelo contrário, o staff dele só trabalha pra proteger as críticas dele. Não, mas olha só, o Neymar ele pode ter sido, assim, você pode não gostar dele, mas ele é o recordista de finalizações certas, Ele é o recordista de faltas recebidas. Falta recebida. Recordista de posse de bola e de drible certo. Não, cara, posse de bola, isso é até errado. Tá errado, porque ele não solta também. Um pontinho, um total cara. Aqui de 9 minutos não, e 46. Ele não fica mais tempo com a bola no pé. Ele fica enrolando. Ele não toca. Ele dribla pra trás. Ele dribla pra trás, fica 3 minutos com a bola, então um empurrão, cai, fica rolando pra rápido fora. Contra o próprio gol. Dribla pro próprio gol. Mas é real. Surpreende o adversário, né? Peraí, vamos lá. Estatística de porra. Estatística não vale nada se você não tem todo um mapeamento estatístico então, pra poder avaliar. Então vamos lá. Cartão amarelo classificou. Uruguai e Portugal, quem que passa? Eu acho que Cristiano Ronaldo vai peidar na farofa e vai dar Uruguai. Boa. Lasca. Eu também. Que isso, é torcida? É, eu também? Eu também. Não, eu acho que o Uruguai passa. Aliás, eu já que ando. Pra mim, o Uruguai, do lado de cá... Não, mas ninguém pediu pra jantar porra nenhuma. Não, só não, falar é só que falar agora. Portugal. Portugal? Eu vou pro Portugal também. Claro. Tudo bem. Eu achei que ia ganhar essa sozinho, cara. Cara, pra mim esse vai ser o jogo da Copa. Vou antecipar aqui, cortei o André e vou falar que o Uruguai vai passar e esse vai ser o jogo da Copa. Puta, mas vai ser 0x0 chato. Vai ser aquele 0x0 chato. Vai ser o Uruguai vai ser 1x0. Eu acho que vai ser Portugal porque o Cristiano Ronaldo tá foda. Porra, você tava torcendo pro Uruguai agora, velho. Eu tô torcendo pro Uruguai, entendi. Não. Eu tô torcendo pro Uruguai, mas você viu que a minha opinião dele, a minha opinião é mais importante que a dele. Que pariu, velho. Ele comemorou meu palpite. É, não, eu fiquei confuso. Ele comemorou o seu palpite e botou no... Oh, a menos no que ele seja o maior pé frio ou o maior idiota sei do mundo. Lá, cara. A França... também é plausível. Né? Entre a França e a Argentina, o que você acha, Danilo? Vai lá, Danilo, fala aí. França, entre França e Argentina, Danilo, qual passa? Eu acho que da França. Pra mim, esse é o jogo... A maior incógnita... É eu acho que é o jogo mais difícil. Ou outro. Eu acho que a França passa, mas é o jogo mais difícil que vai ter. Eu acho que não. É o jogo mais disputado que vai ter. Eu acho que a França, apesar de... Ela é muito favorita e por isso que talvez não seja tão fácil. Cara, assim. Eu assisti o jogo da Argentina e a Argentina é uma desorganização horrível, cara. A Argentina é uma vergonha, velho. Uma vergonha. E a defesa é uma zona, né? Como que pode? Eles têm uns zagueiros tão bons, velho. A França passa, mas... França. Acho que é a França e eu acho que, discordando do Lasca aí, a França... Vai dar uma goleada. E você, André? Vai ser a Argentina. What? Usado, hein? Olha só que engraçado, porque essa foi a única palpite que deu o mesmo confronto aqui no palpite anterior do André, que deu Argentina e França nas oitavas. E ele apostou que a França passava nessa ocasião. O André, ele é incoerente, cara. Eu falei isso já. Deixa eu defender o André aqui, que ele assistiu os jogos e a opinião muda mesmo. Apesar do André... Como que a opinião dele mudou se a França ganhou dois jogos e o outro jogou pra empatar e a Argentina sofreu nos três? É verdade, Fábio. Não faz sentido nenhum o André ter mudado de opinião. Não mesmo. Porque antes de ver, ele achava que ia passar a França. Aí a França jogou mais que a Argentina, e agora ele acha que a Argentina vai passar. Às vezes ele pode estar apostando no fator emocional. Eu tô pensando na Zena. De que a Argentina, sabe, passou naquele transbarranco, aí o time se une. A França, na verdade, ela não jogou, ó. Tem aquele pacto, os três jogos. O pacto, sabe? A Argentina jogou bem pra cacete, né? Não, mas eu tô falando, a Argentina... Ela sofreu. Quando você sofre, você ganha em pontos. Em outras palavras, o André acha que os dois vão perder. Tá certo. Eles vão brigar por um 0x0, quem for menos pior... É mais um que vai ser 1x0 nos pênaltis. Se a Argentina reconhecer que tem que entrar como time pequeno... Pode ser. Pode ser. Pode ser mesmo. Brasil e Aspalheta. Brasil e México. Quem que você acha que vai dar o Daniel? Daniel não, né? Seu nome é Danilo, acho que é Danilo, né? Seu nome é Danilo, né? É, você me conhece só uns 12 anos. Isso mesmo. 12 só, cara? Não, acho que já tem mais. Que tem uns 18 já, quase. Irrelevante. Não, cara. Brasil e México. Brasil e México? Ah, Brasil. Cara. Mas eu não dou aquela certeza lá, não. Cara, eu dou. Tem ordem. Quando chegar aí, você Brasil, fala, vai. Brasil. Brasil. Brasil. Brasil. Com goleada. Não sei se goleada, mas Brasil. Cara, vai ser Brasil com uma goleada, velho. Porque eu... Nossa. Pra mim é Brasil 2x1, vai ser triste. Brasil pros pênaltis, hein? 4x0, assim. Eu também acho que vai pra 4x5x0. Eu acho que vai pra pênalti. Eu tava... Brasil passa, mas é nos pênaltis. Eu acho que é 2x1, pênalti, 1x0, sei lá. Jogo não, sofrido. Eu tava com o Neymar vai entrar nesse jogo ou ele vai fazer igual os outros três? Ele evoluiu, né? Você lembra que eu falei? Ele evoluiu de João Bobo pra Cone, né? Brasil e... Antes ele só caía, agora ele tá parado. Brasil e Sérvia, eu tava com um pouco de medo do fato dos caras terem a maior estatura da Copa, né? A média deles é 10 centímetros a mais que a média brasileira. Aqui tem informação. Agora contra o México, nem isso os caras têm de vantagem. Agora que você citou o jogo da Sérvia, vocês separaram que quem fez o segundo gol foi o Thiago Silva. Que foi o zagueiro da Sérvia. Ele dá uma casquinha na bola. Quem chifra com violência contra o próprio gol é o Sérvio. Eu não reparei isso. Eu não reparei isso. Também não. Mas puxa, Thiago... vida, só eu vi isso no mundo? Eu acho que sim. Mas o Thiago Silva, pra mim, foi um dos melhores zagueiros da primeira fase. Então, eu tenho que concordar isso daí. E cara, melhor que o Mina, teria... Muito melhor que o Mina. E eu não teria levado ele na Copa, cara. E eu também não teria levado ele pra Copa. Eu não teria levado ele nem pra Copa. Cara, quem tá jogando muito? O Thiago Silva. O Casimiro tá jogando muito. Não acho Casimiro. Casimiro é o maior roubador de bolas da Copa. Tudo bem, pra roubar a bola ele tá bem. Mas pra passar aí a bola. Mas, mano, qual que é a função dele? Tá bom, mas você toma a bola, velho. Entrega de volta. Entrega de volta. O Casimiro é o maior interceptador de bolas. Quatro? Aliás, o Casimiro foi o melhor jogador em campo. Ah, o Modric tem uma menos. Não, melhor jogador. Porra, melhor jogador em campo, pra mim, cara. E o Kanté também, uma menos. Ah, então, mano, não dá pra... Não é parâmetro. Ó, se a gente for pensar em roubado, o Modric tem três. Mas foi o Paulinho, né? Volta lá, ó. Volta pro Fox. Tudo vai bem. Volta lá. Você já votou? Já votei no Brasil. E a Bélgica contra o Japão, Danilo? Bom, acredito que é a opinião de todos, né? Se não der Bélgica, ia ser uma clamorosa surpresa. Alguém discorda? Não. Aliás, eu tô pra te dizer que esse vai ser goleada, cara. É isso aí que eu ia falar. O único que vai ser goleada pra mim até agora é esse. Esse vai ser 1-0. Vai ser goleada. Eu acho que o Japão vai ser 1-0 que... Eu lamentei agora que o Japão ter passado. Eu também. Eu não merecia, cara. Porque o Senegal ali merecia. Senegal mereceu. Pois é, Senegal foi mais. Esse fosse o técnico do Senegal, passava. Passava em segundo. Não, tanto o cartão vermelho. Ah, é? O Japão só passou por causa da cagada no primeiro jogo. Não era pra expulsar, era pra dar amarelo. Ah, não, aquilo é expulsão claro. Aquilo é expulsão claro. Mas eu concordo com o Danilo, eu não condeno muito ele, porque a bola foi muito rápida e às vezes é aquele reflexo bobo. É o instinto. Não é que nem no Suárez, né? Não é o Suárez que tirou aquele gol, porque ele... Ele teve muita maldade pra pensar. Suárez, né? Beleza, Espanha e Rússia. É, eu não sei não. Eu tô com... Eu tenho certeza que a Rússia passa. Olha, eu tô apostando na Rússia também. Então vai lá. Antiga União Soviética. Pensando no Putin. Socialista. Não, cara, mas se você ser também não teria na Rússia. Pensando no Putin, no doping, entre outras coisas, eu acho que da Rússia, cara. Pra mim, o acidente da Espanha ter sido campeã em 2010 é muito maior do que se a Rússia passar agora contra ela. Pessoal, vocês viram que a Espanha é o segundo time favorito agora? Foda-se. Mano, esse Espanha empatou com o Marrocos. Ela empatou com o Marrocos. E só ganhou. Estatística do Sacha. Ô, parceiro. Mas o Danilo falou uma coisa importante da questão do doping. A Rússia é bem conhecida a questão do doping, eles até saíram do Comitê Olímpico por causa de casos de doping. E se você for ver, eu não sei números atualizados, mas até a final da segunda rodada era o time que mais tinha corrido. Aqui tem informação. Era o time que mais tinha corrido na Copa. E contra o Uruguai deu aquela entregada pra mostrar, ó, a gente também perde. Não, é porque e ainda ficamos do lado na chave boa, né? É, mas aí vai passar acho que a Rússia. Vai lá. Não, vai, na hora. Eu falei a minha. Já foi. Vai. Rússia? Rússia. Espanha? Eu acho que a Espanha passa tranquilo. Eu acho que a Rússia passa. Pô, sim. O cara concordou comigo que fala da Espanha. A Espanha... Não, eu acho importante esse negócio do doping aí, falar do time da Rússia, mas eu acho que a Espanha leva. Cara, não tem doping. A Espanha doping, com toque doping. De bola, os caras podem correr o que for, mano. Vou botar eles na roda. Não existe doping, cara. Todo mundo usa doping. Mas enfim, a Espanha vai passar. Tá 3-3 então esse. Croácia e Dinamarca, essa vai ser unanimidade também. Não. Ah, meu Deus do céu, viu? Fala lá, Danilo. Bom, eu vou concordar com o Gustavo, pra mim é da Croácia. Croácia. Eu vou de Croácia também. Mas eu não vi nenhum jogo da Dinamarca. Eu acho que esse jogo vai ser empate. Vai ser empate. Talvez a Croácia faça, por exemplo, faça um gol da prorrogação. Vai ser um jogo... Mas naquele jeito. Aliás, eu acho que a Croácia já tava sem final. Acho que quem passa com a Rússia. É o Brasil, acho. Fala disso. Eu acho que quem passa é a Espanha. Não. Mas Croácia e Dinamarca vai passar a Espanha, cara, parabéns. Perdão. Você não pode cortar. Eu acho que quem passa é a Croácia. Entre Suécia e Suíça. A Suíça tem um dado interessante, que na época que eu jogava International Superstar Soccer no Super Nintendo, não sei porque devia ser algum bug, eu pegava o Brasil, a Legion, né, e contra a Suíça. Por algum bug, ficava sempre no nível 1. E eu, na época, não sabia ler, nem em português, muito menos em inglês, pra ir lá e colocar no level 0, no level mais fácil. Então eu sempre pegava Brasil e Suíça, porque era o único que eu conseguia ganhar, porque ficava fácil. E... informação! Muito importante essa informação, diga-se relevante, de passagem. Relevante. Relevante, vai mudar a Copa. É. E até aquele carinho... Um time muito retrancado. Acho que vai dar a Suécia. Só um palpite, mano. Criou carinho pela Suíça e da Suécia. Eu acho que tanto faz, porque ninguém sabe quem que é a Suíça e quem que é a Suécia. Eu concordo. Confunde, cara. Confunde. Sim, eu então, fiquei sabendo esse... Todo mundo aliás, eu soube hoje. Olhando ali, eu confundo Suíça, Suécia e Dinamarca. Porque a Suécia com a Dinamarca, olha a bandeira. Mas eu acho, mas agora falando sério, eu acho que a Suíça passa. E também falando sério, eu soube hoje que tem dois países, um que chama Suíça e outro que chama Suécia. Interessante, como é o mundo, é melhor que geografia. Velho. Tá vendo? Fala aí, Caio. Porra, a Suíça faz chocolate e queijo suíço. E a Suécia? A Suécia também deve fazer chocolate e queijo suíço. A Suécia faz caminhões. Atriz pornôs. É. Vai lá, Caio, quem passa? E aí é difícil, mano. Eu tô pra dizer que esse é o jogo mais difícil que tem, mas é o da Suécia. Pra mim, foda-se isso daí. Ninguém... Não, foda-se. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil no sentido de... assistir? Duro de assistir. Cara, ninguém vai assistir esse jogo. Não, eu acho que... Eu vou assistir, inclusive. Desempregou. Eu acho que pode ser um jogo bom, mas eu acho que vai ser poucos gols, aquela coisa. Suíça atacando, Suécia defendendo. Não, o contrário. Não. Suécia atacando e Suécia defendendo. Exato. E vai ser 1-0 pra Suécia aí, no contra-ataque. É interessante, eu só quero fazer uma observação que é difícil para falar, e quando ele tá falando de Suécia e Suíça. Então foda-se. Enfim, fala aí. Olha, vai ser a Suíça e eu nem vou me alongar nesse jogo. Pra mim vai ser só o André apostou na Suíça? É, apostou na Suíça também. Foi mais um 3-3. Poxa vida. Colômbia. Opa, esse daqui é bom. Colômbia e Inglaterra. E no meu tinha dado Colômbia. Posso dar a opinião do Lasca já? Pode. Colômbia. O Lasca é Colômbia. Foda-se. Vai, Colômbia. Danilo, você. O Rames joga? Joga. Acredito que não. Será que não? Ele tá contundido? Ele tá machucado. O primeiro jogo ele não jogou. Mas jogou no segundo. O segundo ele jogou. O terceiro ele jogo. Ele entrou e saiu com 30 minutos de jogo. Eu acho que não joga. Irrelevante pra mim. Pra mim a Colômbia passa de qualquer forma. E um time que tava gol. Não. Colômbia não. Então. Fala, Danilo. Um time que tava gol do Panamá é pra ser estudado. Quando eu tava assim, 6-0. Pô, então ele chegou a tomar sufoco. Ele tomou o gol e quase tomou o seu. Ah, mas você toma o fogo. Tomou o nosso fogo. Faltou pouco pra Inglaterra perder aquele jogo. Só 5 gols. Só 5 gols, exatamente. Eu percebi. 6 gols, né? É, porque com 5 empataria, né? Com muita dúvida, Inglaterra. Pô, eu acho. Então. Não, você já falou. Não, eu não falei. Você que falou por mim. Se você não sabe, você. Vai lá. Não, eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Mina vai fazer 4 gols, 4-0, vai, cara. Não, mas eu acho que o embate é Harry Kane e Mina. Puta que dependendo, pariu, velho. Se o Mina anular o Harry Kane, a Colômbia consegue ganhar, se não é a Inglaterra. Porque o Mina, ele anulou o melhor centroavante do mundo, que é o Lewandowski, né? Não, é que... Mas, Kai, você vai dizer que ele não é um dos melhores? Calma. Não é melhor que Harry Kane e que Lukaku. Kai, O que eu falei? Dos melhores. Ah. Seu terceiro melhor, ele antes é ruim? Antes que ele te agrida. O jogo vai ser mais ou menos assim. Mina anula o Harry Kane. E aí, aos 47 do segundo tempo, Mina faz o gol de cabeça, 1-0 Colômbia, tchau Inglaterra. Inclusive, esse jogo, essa e Copa... E aí, a gente vai ter que engolir com isso. Essa Copa começa depois dos 40 minutos. Se for, aí vocês vão ter que me engolir mesmo. Porque aí eu vou zoar você. Mas eu acho que isso aconteça. Não é impossível. Eu não duvido. Que é o que tá acontecendo com a porra da Colômbia. Mandriel? Eu ouvi dizer aí que Uruguai e Portugal vão fazer o melhor jogo da Copa. Eu acho que tem tudo pra ser Colômbia e Inglaterra. Opa! E eu acho que a Colômbia vai levar. Eu também acho que é. Olha, eu acharia que ia ser um puta jogão se o Rames jogasse. Minha opinião vai ser 3-0 pra Inglaterra. O André é só goleada. Agora eu vou ser bem rápido. Ó, agora na fase semifinal já vou emendar o ganhador da semifinal. Ó, tá. No meu caso deu Uruguai e França. Eu acho que quem passa é a França. E no meu caso deu Brasil e Bélgica. E quem passa é o Brasil. Tudo bem. E aí Uruguai e França. Uruguai e França. Eu acho que França. E Brasil e Bélgica. Opa, você acha que o Brasil não passa da Bélgica? Eu acho que não. Ô, louco. E você acha que há entre Bélgica e França? Quem que você acha que passa pra final? Bélgica. Eu acho que tem tudo, essa Copa tem tudo pra ter um campeão inédito. Porra, ou Bélgica, legal, ou né? Croácia. Puta, Croácia acho que... E apesar de você falar que Portugal já cai nas oitavas, eu ainda não descarto nem Portugal e nem o México. Entre os sites de apostas, o favorito pra ganhar a Copa... É o Brasil. É, não, é um país que não é inédito. E eles vão pagar 1,4 por cada R$1 que você aposta. E se você apostar R$1, você ganha 3 se um país inédito ganhar. Se você apostar em um país inédito. Grande bosta. Vamos lá. Ou seja, muito dificilmente vai ganhar um país inédito. É, porque o site de aposta sabe. O site de aposta tá sempre certo, né? Os caras acertam mais que a gente aqui. Eu já falei, pra mim, Uruguai, dessa chave aqui, Uruguai tá na final já. O Uruguai tá na final já. Eu acho que o Uruguai passa da França e passa da Bélgica, que a Bélgica acho que passa do Brasil. Ô, louco, você acha que o Uruguai chega na final? E acho que o Uruguai já tá na final. Mas você acha que o Uruguai tem um bom time? Acho. O Uruguai tem um bom time, tem vontade pra Copa, pra mata-mata, é um time forte. Tem dois atacantes muito bons e uma marcação muito forte. É o que eu gosto. É o futebol que eu gosto, que eu acho bonito de ver. O Brasil é o estilo do Uruguai. E eu acho que o Uruguai passa. Eu acho que é assim. Hã? O Brasil que o Lasca quer é o Uruguai. Isso é o Brasil. Todos os sentidos. O Uruguai, não é? Eu tô errado. Eu é o que eu quero também, mas menos em futebol. Isso é porque a Venezuela não tá na Copa. É, não, mas a Venezuela não gostaria, ele já gostaria. Enfim, aí já é muito extremista. Continua, cara. Enfim, Mas peraí, ele acha que a Venezuela tá bem? Não. É irrelevante, fala. Política é irrelevante. Eu acho, eu tinha colocado Portugal e França, né, tinham passado. Portugal e França e Brasil. Eu acho que Portugal e França passa a França. Tá, e só levantar uma coisa aí, o Lasca falou, pô... Os caras têm dois excelentes atacantes. Tem o Cavani e o Suárez, são dois excelentes atacantes. Eu acho o Cavani. Mas o Cavani, ele... Puta, cara, ele precisa fazer um gol no jogo. Então ele prefere chutar 5 bolas pra fora e acertar uma do que tocar pro Suárez em melhor posição pra fazer gol. Isso eu acho que a Uruguai perde muito com isso, cara. Defensivamente, o Uruguai não tem nem o que falar. O Uruguai foi a melhor seleção da primeira fase. Teve, pra mim, eu tinha colocado o melhor goleiro, o Alisson, mas se for parar pra ver, o Muslera foi o melhor goleiro porque não tomou gol. Né? Então o Muslera foi o melhor goleiro da primeira fase. Exatamente. Quando perguntaram pro Cássio, Danilo, por que ele era o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, eu não lembro se foi de 2015 ou se foi no ano passado. Ele virou e falou, sou eu. Por que é você? Ah, porque eu sou o goleiro menos vazado do campeonato. O Cássio poderia ser o melhor goleiro? Poderia, mas a zaga do Corinthians não era muito boa. Entendeu? Mas, enfim, o Felipe uma vez ganhou como melhor goleiro no ano que o Corinthians caiu, justamente. Não, quem ganhou como melhor goleiro foi o Rogério Ceni. Lembrando que... Foi o goleiro que tomou menos gol. Lembrando? O Rogério Ceni que ganhou como... Foi 2007? Foi. 2007 foi o Rogério Ceni. Lembrando que o favorito da Copa, pra ser considerado o melhor goleiro, é o Alisson. O Alisson? É o favorito. Eu gosto do Alisson. Eu também gosto. Ele foi mal pra caramba no jogo, não deu certo. Como diria os caras do... Como diria os caras do falha de cobertura, o gol do Alisson é um gol bonito, né? Que você volta no replay. Porque se você, quando tem o Cássio no gol, cara, você não quer ver o replay. Porque o Cássio é tão feio. Eu não queria ter um comentário homofóbico. Vai, Fábio, dá sua opinião aí. Não falei ainda. Tudo bem. Brasil e Bélgica, né? Então, ó... Portugal e França, da França, Brasil e Bélgica, amarelinha vai pesar, então vai dar Brasil. Entre Bélgica e... Ah, ô louco. Entre Brasil e França. Puta, cara. Meu coração fala que vai dar Brasil, mas por estatística, até de outras Copas, França. Então, e até, França. Até pelo que eu tinha falado no começo já, que eu acho que a França é a favorita. O Brasil é freguesaça. França na final. Brasil só ganhou da França na Copa de 86, se eu não tenho enganado. 58. 58 foi o restante, cara. Perdeu tudo. 86 perdeu nos pênaltis. É. Perdeu um pênalti no tempo normal. 98 perdeu na final, 2006 perdeu na semi, aquela história do meião. 2006 então, foi puta, cara. A chance de 2006 foi nas quartas. Eu achei que era semi, foi quarta, é verdade. Eu acho que a França passa o Brasil, cara. Informação. Vai lá, Fábio. Portugal e França, eu acho que a França passa. Brasil e Bélgica, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que o Brasil vai acabar levando. Entre Brasil e França. Eu acho que o Brasil vai mudar essa história e vai pra final. O Brasil na final. Você, André? Eu acho que o meu foi Portugal e Argentina vai ser... O Portugal vai ganhar da Argentina. Brasil e Bélgica. A Bélgica vai ganhar do Brasil. E Portugal vai ganhar da Bélgica nas... CMS vai pra final. Olha aí, tá voltando o que ele falou no começo do ano. Aquele E Portugal ia ser campeão. Será que vai mudar? Mas você, você não falou a sua. Eu já tinha falado que o Brasil ia pra final e quem ia passar ia ser a França também. Então era... calma lá. Então Uruguai era... e França deu França e Brasil e Bélgica deu Brasil. Aí Brasil e França deu Brasil. Tá, beleza. Você, Danilo. Agora pra segunda parte aqui, a segunda mensagem. Tá, eu falei que passava Rússia e Croácia. Eu acho que apesar de tudo vai passar a Croácia. E entre Suécia e Inglaterra, eu acho que passa a Suécia. Croácia e Suécia aí. Croácia. Croácia na final, então, com? Com a Bélgica. O meu foi Rússia e Croácia, Croácia passa, ó, tranquilo, passa tranquilo. Aí era Suíça e Inglaterra, eu acho que eu postei, acho que a Inglaterra passa. Suíça, Inglaterra e Croácia, na minha opinião, mas eu acho que a Croácia vai passar. E aí da final, Croácia e Uruguai. Uruguai vai ganhar. Pra mim, eu acho que Uruguai é campeão. Cara, eu vou pelo óbvio. Uruguai é campeão? Eu acho. Eu vou pela tricampeão, né? Você vai pela camisa. Eu vou pelo óbvio, pela camisa. Peraí, rapidão, desculpa. Quem que você falou que ia ser campeão, Murilo? Não, eu falei. Próximo, Bélgica final. É o próximo. Não, é o próximo. Vamos emendar já, porque pra ficar mais rápido. Quem que você acha que ia ser campeão, Danilo? Próximo, Bélgica. Próximo, Bélgica. Pra mim, qualquer um. Croácia. Cara, eu vou pela camisa, eu vou pelo óbvio aí. Eu acho que assim, de Espanha e Croácia, que eu tinha apostado, passa com muita dificuldade a Espanha, mas passa. E de Inglaterra e Suécia, a Inglaterra passa com o pé nas costas. Entre Espanha e Inglaterra, eu acho que a seleção inglesa ela tá muito forte. Eu tô falando isso desde o começo do ano. Verdade. Eu acho que a seleção inglesa tá muito forte. Eu acho que a Inglaterra passa da Espanha. Mas chega na final e perde pra França. A França é primeiro campeão. Então a final pra mim dá a França e a Inglaterra com a França campeã. Temos uma guerra dos 100 anos pra final. Da hora, né? Não, mas interessante. Esse foi o jogo de terceiro e quarto meu dos outros palpites. Uhum. A Croácia passa da Espanha, a Colômbia passa da Suécia, a Croácia passa da Colômbia, da Brasil e Croácia na final. Vou repetir o que eu tinha falado antes, o Brasil ganha e Modric melhor jogador da Copa. Boa. Vai lá, Janito. Ó, ali pra mim a Rússia passa da Croácia, caralho. A Inglaterra passa da Rússia e vai fazer a final contra a Portugal. E Portugal campeão. E a Rússia terceira. Pra mim aqui, a Colômbia passa da Suécia, Suíça, ou qualquer uma. E depois ela passa também da Rússia contra a Croácia. E quem passa é a Croácia. Então afinal, Croácia e Brasil? Croácia e Brasil. E o Brasil vai ganhar. O único que colocou o Brasil na final foi o Gustavo? Não, Fábio. Não, o Fábio. Mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Quem que vocês acham que era o favorito pra ser o melhor do mundo? Nesse ano. Antes da Copa. Neymar era o favorito, vocês acham? O favorito a ser melhor da Copa ou do mundo? Da Copa. Consequentemente, geralmente, né, quem é melhor da Copa acaba ganhando melhor. Esse ano assistiu. E você sabe qual é o que eu fico puto? Se o Brasil ganhar, o Neymar vai ganhar e não o Coutinho, por exemplo? Eu acho. Mesmo o Coutinho merecendo. Porque o nome que o Neymar tem, os caras vão dar pro Neymar, mas o Coutinho... Antes que deu, que tá jogando agora... Eu já virei e falei assim, porra, agora o Neymar sai de herói, cara. Antes da Copa. Eu tenho uma raiva disso, velho, que você não tem ideia. Antes da Copa. É que nem o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não faz porra nenhuma o jogo inteiro. De repente vai lá um... E marca três gols e cara... é melhor. Não. Não tô exagerando esse ponto, porque ele joga muito. Mas tem jogo, por exemplo, que você assiste do Real Madrid, ou até mesmo de Portugal, que ele não tá jogando porra nenhuma. De repente sai um pênalti, ele pega, bate o pênalti, faz um gol de pênalti. Ah, não, foi o melhor jogo. Verdade. Mas olha cara, só. Mas é porque tem muito comentarista de bola que entra, né? Esse que é o grande problema. Então, o Muricy falava muito isso e ele tinha muita razão. E, meu, pra mim isso é o que aconteceu, por exemplo, com o Neymar contra a Costa Rica. Porra, o Neymar fez o segundo gol contra a Costa Rica, o que ele fez o jogo inteiro, cara? Nada. Não fez nada. Quando saiu o primeiro gol do Brasil, ele decidiu dar um chapéu ali na lateral. Aquilo ali foi ridículo, velho. Aquilo ali foi ridículo. Por que ele não fez isso quando tava 0-0? Ele não tenta. Porque quando tava 0-0, ele tava com dor. Ele tava sentindo a lesão, ele tava sentindo falta de ritmo. Exatamente. Depois que fez 1-0, aí passou tudo. Então, passou tudo. Aí acabou o jogo, ele agora chorou, é muita pressão. Porque é muita pressão, porque ele ganha 2 milhões por chorou, mês. Chorou não. Segundo o Neto... Porra, velho. Segundo o Neto, faltou uma coisa pra ele chorar. Escorrer lágrimas. Mas o Coutinho ganhou o melhor do jogo. Graças a Deus, né? Porque, porra... Não, é porque só você faltava, né? Eu sou a favor do Neymar, eu gosto dele. Acho que ele tem alegria nas pernas. Cara, ele joga muita bola. Eu não tô dizendo que ele não joga. Inclusive, o Neymar... Mas os caras estão passando muita mão na cabeça dele, antes de começar, velho, a Copa, ele já era favorito para ser o melhor do mundo. Melhor do mundo, não. Melhor da Copa. Em segundo, o Messi e depois o Ronaldo. Então, se eu tivesse apostado dinheiro, eu ia apostar no Neymar antes da Copa. Encerramos aqui. Não vai chamar as meninas para fazer o palpite dela, é não? É verdade, os caras da palpite. Ah, é, pode chamar. Chama as meninas. Ah, olha aí, chegou a namorada do Danilo. Nossa, é a Lili. Ah, ficou rebaixada isso. Quem escolhe uma bolinha? Caraca, menos machismo aí, cara. Escolhe um time. Bom, quem que você acha que vai ser o campeão? Uruguai, Portugal. Ah, é campeão? Mas... Não, vai de cada um, vai jogo por jogo, legal. Uruguai e Portugal. Uruguai. Uruguai, França e Argentina. França. Brasil e Espanha. Ah, Brasil, né? Bélgica e Japão. Já sabemos Bélgica. Quem vai ser o campeão pra ela. Espanha e Rússia. Espanha. Croácia. Suécia. Pô, tá igualzinho meu. É claro, é o palpite de quem não... Colômbia. Colômbia passa. Puta, mudou. Só o último. Entre Uruguai e França. Na semi. Nas quartas. Uruguai. Uruguai. Brasil e Bélgica. Brasil. Espanha e Croácia. Ué, esse confronto aqui é interessante que ficou ali. É, o Dali tá mais da hora legal, que o né? Eu acho que Croácia. Entre Suécia e Colômbia. Suécia. Opa, Suécia. Caramba. Pois é. Entre Uruguai e Brasil, na semi. Brasil! Entre Croácia e Suécia. Ai, caramba. Suécia. Quase! Caramba, cara, Suécia é sempre Ibrahimovic. Mesma final da Copa de 50. Não, de 58? Foi? Não. Vai ser uma briga incrível. Já pensou se eles devolvem? Tô o campeão, amor. Entre o campeão agora. Ah, mesmo. Brasil, né? Olha aí. Ela apostou que nem eu, o Brasil ia ser campeão. E que nem o Fábio também. Isso aí, vai ser hexacampeão. Que da hora esse negócio. Cadê as outras duas? Elas não querem. Tudo bem. Vocês não querem mesmo? Vamos ligar agora no modo de mas o que é? Pra... Convença a Pâmela pra vir. Vem. Vem. Já vai puxar pelos cabelos? Ó, agora a namorada do Caio. Foi rebaixada, é isso. Ah. Namorada do Caio. Escolhe uma bolinha. Ó, entre Uruguai e Portugal ali, ó. Entre Uruguai e Portugal. Portugal. Ah, igual o Caio. Entre França e Argentina. França. Entre Brasil e México. Brasil. Entre Bélgica e Japão. Bélgica. Entre Espanha e Rússia. Espanha. É, mesmo com o caso da questão dos doping da Rússia? Entre Croácia e Dinamarca. Sei, muito difícil. Croácia. Não sei qual entre que é. Entre Suécia e Suíça. Suíça. Entre Colômbia e Inglaterra. Inglaterra. Só o único que deu diferente foi a Suíça. É, não. O que eu tô realmente surpreendido é que o Gustavo até agora não confundiu Suécia com Suíça quando ele fez isso. Realmente essa é a grande surpresa até agora. Eu tenho pra mim que a Dinamarca é mais parecida. Nas quartas de finais. Se você não sabe ler, então... França. Brasil e Bélgica. Ah, eu vou votar Brasil. Espanha e Croácia. Espanha. Rússia e Inglaterra. Suíça e Inglaterra. Oh, desculpa, Suíça. A semifinal da parte é igualzinha a minha. França e Brasil e Espanha e Inglaterra. Quem ganha de Brasil ou França? Difícil. Lembrando que o objetivo de todos os brasileiros é chegar até a semifinal pra ir tendo dispensão do trabalho. Ah, deixa eu ver. Meu final, foda-se, né? Tour de férias. Terceiro e quarto, quanto que é? E aí, ó. Ninguém liga. Nossa, não é sei. É tipo no sábado, no aniversário. É no dia do meu aniversário. França. França passa do Brasil. França Espanha e Inglaterra. Inglaterra. Caralho! Ô, louco! Devolvinho do Caio. E a briga agora de Griezmann contra Harry Kane. Quem vai ganhar? É agora, hein? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar entre França e Inglaterra? É. França. França ganha igualzinho do Caio, mano. Bicampeão. A única que mudou foi Suécia. Foi Suíça no lugar da Suíça. É, mas também foi. Mas essa aí tá tudo mais, porque muita gente é igual, não sabe, né? A diferença. É a mesma coisa, né? É que vocês falaram. É que a Suíça. É que a Suíça faz chocolate e queijo, né? E a Suécia? Também. Mas não é. Mas não é. Isso são 5 títulos do Brasil? Que... Só as meninas. Você, sim, né? A Pamela, o Fábio e o Gustavo. Só as meninas. Você votou em quem que ia ganhar, Danilo? Não lembro. Era a Bélgica. Era a Bélgica e Croácia, afinal. E ela colocou a Croácia. Croácia é uma boa. Eu ia gostar bastante dessa final. Ia ser diferente, né? Também ia gostar. Você postou no Uruguai, né? E eu acho bem possível também. Então, de todos os casais, o que tem mesmo sincronia é o Danilo? É. Vejo o lado bom. Não tem lado bom. É isso aí. Finalizando aqui o podcast. Yeah. Vai junto com você, vai junto com você.